anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Action Series, né, para falar da Heads Up Georgia 250, que aconteceu, claro, lá em Atlanta, né, lembrando que dessa vez foi ordens diferentes as corridas, a Action Series acontecendo primeiro da Truck Series. Vitória do Kyle Busch, isso mesmo, pessoal, já vou falar já do vencedor, que quem venceu foi o Kyle Busch. O Kyle Busch agora soma 77 vitórias na Xfin Series. Deixa eu só olhar aqui e confirmar para vocês quantas vitórias foram em Atlanta. Em Atlanta foram... É a primeira vitória dele em Atlanta? Curiosamente, a primeira vitória dele em Atlanta. Enfim, 77 vitórias para o Kyle Busch. Já somando mais uma... Colocando mais uma vitória aí, a primeira de 2016. Vamos ver quantas vitórias ele vai conseguir. Só para fazer um lembrete aqui, né? O ano passado, a última vitória dele foi em Phoenix. Ele fez pole vitória. Começou 2016, Daytona não venceu. Agora em Atlanta, fez pole vitória também. Lembrando que também ele não corre mais com o carro 54, agora sim só com 18. E vamos recordar mais um pouquinho. A última vitória dele com o carro 18 havia sido em 2011, em Richmond. Foi a última vitória dele aí com o carro 18. Então, parabéns ao Kyle Busch por mais uma vitória, né? Mais um passeio aí. Não foi tão passeio assim, porque ele teve a sombra do Kyle Larson, né? A sua sombra chamava-se Kyle Larson, ficou no pescoço dele aí, né? O Kyle Larson fez uma grande corrida. A margem de vitória foi apenas de 0.4, muito apertada mesmo. E o Kyle Larson conseguiu aí mais um top 5 para ele. O Kyle Larson, o último top 5 dele foi o ano passado em Homestead, foi a vitória dele, né? Tirando essa vitória de Homestead, havia sido em Dover, né, que o Kyle Larson conseguiu um top 5. Parabéns aí. Agora soma-se 28 top 5 o meu amigo Kyle Larson com o carro 42 da Ganassi. A Ganassi também, pessoal, aproveitando aqui já o momento aqui, a Ganassi também parece que aprendeu, né, que a Xfin Series aí dá um dinheirinho bom aí, dá uma graninha boa, que dá pra melhorar, fazer um upgrade no carro deles pra Sprint Cup, né, eles parece que eles entenderam isso daí. Eles continuam aí com bons carros aí, a Chip Ganassi aí, principalmente o carro 42, se tornando um carro, um dos carros apelões aí, um dos carros injetadaço aí pra correr na Xfin Series. O primeiro contender, pessoal, foi o Eric Jones, com o carro 20, patrocínio da Hisense, terminou em terceira posição. O Pomena foi o quarto, já estreando seu carro, o número novo do carro, né, que agora ele corre com o carro número 2. E o Ty Dillon, outro contender, fechou o top 5 aí. Ou seja, Ty Dillon e Eric Jones foram os dois contenders no top 5 aí. No top 10, o outro contender foi o Daniel Soares e o Justin Allgaier. E o Alex Sadler também, né? O Jeb Burton também fez um bom trabalho no carro 43. O Keselowski no 22, não tem precisa comentar, foi o sexto colocado, né? O Jeb Burton, pessoal, ele foi o destaque do dia para mim. Ele mostrou aí que muito tempo aí perdido, esse carro 43 perdido. E o Jeb Burton fez uma grande corrida, vem fazendo grandes corridas nesse carro 43, hein? Parabéns aí pro Jeb Burton. O Brandon Jones também com o carro 33 da Richard Childress também, fazendo um bom trabalho, andando super bem. E quem ficou um pouco apagado esse final de semana aí, ficou um pouco sumidão aí, pelo menos na Xfin Series, né, foi o Kevin Harvick com o carro número 38. O Brandon Gocca foi o 13º, o Brandon Poole foi o 14º e o Ryan Reed foi o 15º. Sig Clements, Dale Earnhardt Jr. também, que sumiu na corrida, foi o 18º, JJ Ely e Blake Koch foi o 20º colocado, o top 20 da Heads Up Georgia 250. Números da corrida, pessoal, a corrida teve algo em torno de 1 hora e 50, mais ou menos. Foram 5 modelos amarelos para 21 voltas. A margem de vitória, como eu já falei, do Kyle Busch para o Kyle Busch foi... Perdão, do Kyle Busch para o Kyle Busch. Kyle Busch foi o vencedor. foi de 0,4 e tivemos aí 5 trocas de liderança. Curiosamente, apesar de Kyle Larson estar no pescoço do Kyle Busch, o Kyle Larson não liderou nenhuma volta, e sim o Kyle Busch liderou praticamente todas as voltas. Foram 119 voltas lideradas do Kyle Busch. Do pessoal lá atrás, gente, vamos aqui dar o destaque de alguns aqui, né? O Joe Gaze aí acabou tendo problema de suspensão, encostou o carro. O Carl Long aí também teve problemas no carro também. O Morgan Schaefer, com 200 anos, tá uma múmia dentro do carro, aí teve problemas de dirigir, claro que teve, né? Overrating, então problemas aí mecânicos no carro aí. O David Starr, né? Ele foi o primeiro que chamou a primeira bandeira amarela aí, problemas de motor, acabou estourando o motor, foi fim de corrida para ele aí. Depois, na volta, esse foi na volta 9, tá? Na volta 16, pessoal, o carro número 25, né, acabou tendo problemas aí do Chris Cocum, problemas, acabou rodando na pista. Depois, na 07, teve um problema de estouro de pneu. Esse Ryan Black Jr., pessoal, tudo que pode acontecer de macabro, acho que acontece com esse cara, não é possível. O cara, acidente sobra pra ele, carro quebra, o carro dele que quebra, apesar que o carro dele quebra, não. As coisas acontecem com o carro dele. É incrível esse cara aí, como ele tem azar, esse Ray Black Jr. aí. Eu, pra falar a verdade, sinceramente, eu não consegui nem ver uma corrida que ele conseguiu mostrar realmente o talento dele. Mas, enfim. Depois, na volta número 124, o Joe Gaze acabou tendo problemas, né? E na volta número 130, fluidos na pista aí nas últimas voltas. Tivemos aí a bandeira amarela na volta 130 de 160. O pessoal que liderou volta, né, os líderes aí, foi o Kyle Busch, que liderou 28 voltas. Depois o Keselowski, que liderou 22 voltas seguidas. O Jeb Burton assumiu a liderança por uma volta. O Justin Allgaier liderou 15 voltas. O Keselowski voltou a liderar na volta número 67, ficou 6 voltas na liderança. Aí sim o Kyle Busch assumiu o cargo aí, né, assumiu a presidência da corrida e foi realmente o presidente aí, assumiu a liderança na volta número 73 e liderou até a última volta. Então parabéns ao Kyle Busch. Uma corrida boa, pessoal, corrida movimentada, uma corrida com amarelas importantes em momentos importantes. Não foi uma corrida cheia de bandeira amarela, mas uma corrida muito boa de se ver aí. Para falar do campeonato, pessoal, Elliott Stadler é o líder, acreditem, pasmem. Daniel Suarez é o segundo, Ty Dillon é o terceiro, Brandon Jones o quarto, Justin Allgaier o quinto, Brandon Gaughan o sexto, Dale Earnhardt Jr. o sétimo, o oitavo, Blake Koch, o nono, Ryan Reed, e o Jeremy Clements é o décimo colocado. Depois, décimo primeiro, vem Eric Jones, Jeb Burton, Dakota Armstrong, Ryan Sieg e o Brandon Poole aí. Esses são os 15 primeiros da tabela de campeonato. Bom, pessoal, para falar dessa corrida é só isso mesmo. Não tenho tantas coisas assim a acrescentar. Uma corrida boa de se ver, o duelo do Kyle Busch e o Kyle Larson. Quem não assistiu, vale a pena assistir, nem que se for as últimas voltas aí, para ver esse duelo entre os Kyle, né, o Kyle Busch e o Kyle Larson. Então, vale a pena assistir mesmo. Então, forte abraço, pessoal. Voltamos daqui a pouco com o bloco da Sprint Cup.